nosso entrevistado é o governador de Alagoas, Fernando Filho. Governador, vamos falar, antes de entrar no nosso tema aí, que é a questão da segurança, falar um pouco das eleições. Como é que foram as eleições aí no seu estado? Olha, as eleições por aqui correram bem. Eu acho que as pessoas democraticamente puderam expressar a sua opinião. O Brasil vive um momento político e econômico muito duro, mas eu sinto que as pessoas estão amadurecendo cada vez mais, o cidadão, mais consciência democrática. Agora, tivemos um índice de abstenção muito grande, né, em Alagoas, no Brasil como um todo. Estava observando agora o Rio de Janeiro, com 41% de abstenção desse segundo turno, somados aos brancos e nulos, muita coisa, né? E com relação ao PMDB, eu acho que a eleição foi boa para nós. Nós elegemos aqui, Alagoas tem 102 municípios, nós elegemos 102 prefeitos, e dentro da nossa aliança temos aproximadamente 80 prefeitos eleitos. Eu acho que o governo vem tendo um desempenho relevante em algumas áreas importantes para a sociedade, o que vem dando força, sobretudo argumentativa, nas eleições. Ontem teve o resultado em Maceió, o PMDB não venceu em Maceió, o PSDB ganhou em Maceió, nós tivemos 40% dos votos. Foi uma eleição em que o nosso candidato cresceu na reta final, mas demorou a crescer, tá. Deveria ter crescido um pouquinho. Governador, fala um pouquinho então desse programa de segurança que reduziu os índices aí de mortalidade aí no seu estado. Olha, nós tivemos, Luiz, uma forte redução de violência em Alagoas. Alagoas foi o estado que mais reduziu violência no Brasil no momento em que o Brasil aumenta a violência. Ou seja, caminhamos no contrafluxo. Isso é mais relevante aí. Reduzimos 20,8% a violência de maneira geral no estado como um todo. E na capital, em Maceió, reduzimos 26%. O estado era, há quase 10 anos, seguidamente, o estado mais violento do Brasil. E esse ano, com os dados de 2015, já perdeu o INPE, já perdeu a posição de estado mais violento. E a nossa capital, Maceió, que era também há 10 anos, aproximadamente, a capital mais violenta do Brasil, chegou a ser a sexta mais violenta do mundo, saiu do primeiro lugar, entre todas as capitais, para o oitavo lugar em 2015. Foi uma redução muito grande, muito significativa. E a gente, um outro dado interessante, é que Alagoas, além de ter a capital mais violenta, Maceió era muito mais violenta do que a segunda colocada. A gente tinha 64 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. E o segundo tinha cerca de 40. Ou seja, a gente era mais do que 50% mais violento do que o segundo. E agora, com essa forte redução, a cidade de Natal se transformou na mais violenta do país, com 74 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, enquanto Maceió caiu para 50. Ou seja, ela está 50% mais violenta do que a nossa capital agora. E um outro dado importante é que entre as 8 primeiras capitais mais violentas do Brasil, 5 são do Nordeste. Significa dizer que a região tem muita dificuldade, sobretudo pela desestrutura histórica das Secretarias de Segurança Pública, sobretudo com a chegada da droga, especialmente o crack. Isso trouxe muita dificuldade para as capitais do Nordeste e para o Nordeste. Mas é importante que Alagoas esteja reduzindo violência, e eu acredito que esse ano agora, de 2016, nós vamos avançar mais, porque é, sem dúvida, um dos principais problemas do Brasil como país e de todos os estados brasileiros, é a segurança pública. A população tem cobrado muito e com razão. O governador, no começo da gestão do ministro Eduardo Cardoso, ele chegou a mencionar um piloto que ia ser montado com vocês. Foi esse piloto que... Esse piloto chegou a ser implementado? Chegou a ser implementado, na verdade, aqui em 2012, foi implementado um Plano Brasil Mais Seguro, que trouxe pouca redução até o ano de 2014, mas em 2015... Nós primeiro implantamos com mais ênfase as estratégias do Brasil Mais Seguro, mas fomos mais além. Integramos os poderes, criamos uma mesa diária de acompanhamento, fortalecemos a integração das polícias, da polícia militar e da polícia civil, demos agilidade ao cumprimento de mandados de prisão, sobretudo no que concerne a homicídios, melhoramos a capacidade investigativa, investindo em inteligência e estruturando melhor a perícia criminal do estado de Alagoas. Isso reduz uma coisa que é muito importante na segurança, que é a impunidade. Quando você reduz a impunidade, você desestimula o crime. E o bandido passa a avaliar, tentar planejar mais. E só em pensar, ele reduz a quantidade de crimes que eles cometiam antes. De maneira que essa integração foi a grande marca do governo em 2015, e eu acredito a ela, a integração da Secretaria de Segurança e também a integração com outros poderes que são importantes, sobretudo o Ministério Público e o Judiciário, no combate à violência. Como é que é essa mesa, essa sala de situação, e como é que são, que indicadores que vocês têm, e a partir desses indicadores, quais são as ações planejadas conjuntamente? Tem uma mesa diária de acompanhamento, que é presidida pelo secretário de Segurança, onde todos os agentes da segurança pública sentam diariamente na mesma mesa. Quem são eles? O diretor-geral da Polícia Civil, o comandante da Polícia Militar, o chefe da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, do Corpo de Bombeiros, da Força Nacional, e todos eles dialogam sobre o ocorrido no dia e quais são as providências para dar solução, dar vazão àqueles inquéritos que foram formados, os crimes que chamam mais a atenção da sociedade, sobretudo crimes contra a vida. E isso facilita muito, porque já leva para uma outra câmara, que é uma câmara no Tribunal de Justiça, chamada Câmara Criminal, onde todos os inquéritos são recebidos e são avaliados para ter as suas decisões aceleradas. Isso facilita muito a Câmara Criminal no Tribunal de Justiça, com a presença do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e de todos os juízes especializados das varas de execuções penais e outras, agilizam bastante o processo decisório do judiciário, que facilita a prisão da polícia e reduz a impunidade. Portanto, essa integração, que é no campo burocrático e também no campo operacional, a integração da polícia trabalhando na rua integradamente, tendo resultado por área, e os responsáveis pelaquela área, normalmente é um delegado e um membro da Polícia Militar que comanda a região, então eles também respondem integradamente pelos resultados. Isso reunido foi, sem dúvida, o que deu um novo ânimo à segurança pública em Alagoas e uma organização nova que é capaz de dar vazão a inquéritos anteriormente represados, questões não resolvidas. E isso, sem dúvida, ajudou bastante no resultado final. Então, governador, no caso das organizações criminosas, né, tem o crime que se manifesta na ponta e tem toda a parte econômica. Os serviços de inteligência, como é que se integram para combater os chefes no tráfico? Olha, o serviço de inteligência é muito importante, porque, por exemplo, quando acontece um homicídio, ele deixa sempre vestígios, não há crime perfeito. E no caso da droga, deixa muito vestígio. Então, se você prende um executor ou um matador para o tráfico profissional, você busca as ramificações. Quando encontra-se as ramificações, isso auxilia na apreensão de drogas, de armas e de outras coisas que auxiliam outros crimes. De maneira que, com o investimento em inteligência e com a integração do aparato policial, Alagoas também bateu recordes em recuperação de veículos, em apreensão de drogas e em apreensão de armas, porque todas essas coisas estão integradas. Por exemplo, roubo de veículo. Normalmente, quando se apreende uma grande carga de drogas, os bandidos não se acomodam. Eles perdem a droga, mas eles têm que recuperar o comércio, o seu negócio, que é vender droga. Então, outros crimes costumam aumentar, como, por exemplo, o roubo de carro, que ele rouba um carro para vender o carro e adquirir nova carga de droga e, assim, não ficar com prejuízo para a sua organização criminosa. O mesmo acontece com assalto a banco, sobretudo explosão de caixa eletrônico. É por isso que a expansão do microtráfico trouxe outros crimes para o Nordeste, como o estouro de caixas eletrônicos, coisas dessa natureza. Tá. Então, o investimento na CIFES, assim, inteligência, ele auxilia que o Estado se prepare melhor e, sobretudo, compreenda melhor o funcionamento das organizações criminosas. E essa integração com a Polícia Federal e com a Força Nacional se dá sem traumas, sem problemas maiores? Não, se dá com muita cooperação. Eu acredito que quando é colocado... Alagoas ficou muitos anos como o estado mais violento do Brasil. A nossa capital também. É lógico que isso ajuda na integração, na cooperação. Todo mundo se sente incomodado, quer colaborar. E isso virou um case de sucesso. Nós estamos agora construindo o que chamamos aqui de Centros Integrados de Segurança Pública, que são equipamentos que vão integrar agora fisicamente, no mesmo ambiente, a polícia civil, a polícia militar, receber reforço do monitoramento aéreo e também trabalhar integradamente com os comandos da mesa diária de acompanhamento da violência. Isso ajuda muito e vai ser o primeiro exemplo no Brasil de integração física das polícias. Aqui elas já eram integradas operacionalmente. Nas operações já saíam conjuntamente. E agora nós vamos integrar fisicamente, reduzindo custos, agilizando os processos e dando mais racionalidade ao processo de investigação e ao policiamento ostensivo, sobretudo com todo mundo conhecendo o procedimento. Tá. O governador, uma das críticas que se faz ao sistema judicial em geral é a pouca eficácia contra os crimes graves, especialmente crimes de morte, e o excesso de punição aos crimes leves que acabam entupindo aí as penitenciárias. Como é que vocês tratam aí essa questão dos crimes leves? Pequenos furtos... O Brasil inteiro... Alô? Só um pouquinho que... Presidente. Agora é apresentado a um juiz antes de ser remetido ao... Governador, travou a gravação aí. Repete um pouquinho, né? Repete de novo a resposta que travou aqui. Vou repetir, Luiz. Tá. É um prazer. Depois da presidência de Ricardo Lewandowski, à frente, o ministro Ricardo Lewandowski, à frente do Supremo Tribunal Federal, houve um avanço com relação à prisão dos presos, dos delinquentes de crime de pequena monta. Sobretudo com a implementação das audiências de custódia. As audiências de custódia, elas apresentam todos os presos a um juiz, que ali, antes de remetê-lo ao presídio, ele decide se aquele preso deve ou não ir ao presídio, e avalia antecedentes criminais, qual foi a circunstância em que o crime foi cometido, e ele faz uma análise. Isso não acontecia no Brasil. O cidadão era preso e mandado direto para o sistema prisional. Muitas vezes... acontecendo o que você falou, o sistema prisional fica lotado e ao invés do cara sair melhor, ele sai pior. Aquilo funciona como uma universidade do crime, de maneira que as audiências de custódia ajudaram nesse cenário. Agora, tudo, Luiz, tem que ter um equilíbrio. Quem comete crime previsto no Código Penal e precisa ser punido, tem que ser também, porque senão a gente desequilibra a balança e passa-se a ideia que o Estado é leniente com relação ao crime. E como nós somos um Estado, falando como nação, Brasil, muito violento, a gente precisa cada vez mais demonstrar à sociedade que o crime verdadeiramente é punido, porque a impunidade é uma das marcas do Brasil que tanto nos envergonha. Então, por isso, a gente tem que sempre manter um equilíbrio. Agora, finalizo colocando que tem avançado muito as penas alternativas, com o uso de tornozeleiras eletrônicas, sobretudo para crimes menos. Tem ajudado também a diminuir a superlotação nos presídios, porque o Brasil já tem uma das maiores populações carcerárias do mundo e é muito caro ter um preso ali detido. Ele custa cerca de R$ 3 a R$ 3.500 por mês, enquanto o Brasil investe num estudante na educação básica pouco mais de R$ 2.500 por ano. De maneira que deve-se também, e aí eu vou para uma outra seara muito importante para perenizar a redução da violência, além de investir em repressão, em prevenção, investir em outras políticas sociais, sobretudo na educação, para quebrar o ciclo que retroalimenta o mundo do crime. Comandante, só para encerrar, o senhor chegou a avaliar os impactos aí da PEC 241 sobre as transferências constitucionais e sobre as contas dos estados? Cheguei a avaliar, Luiz, a PEC 241, ela força um controle duro de despesa. O Brasil, ao longo dos últimos anos, teve um problema para controlar as despesas. E, a meu ver, entrou num ciclo que não conseguiu achar um outro caminho. E agora foi apresentado esse caminho. É um caminho duro, não é fácil, não é simples, mas é o caminho que está colocado, porque o caminho da despesa crescendo mais do que a receita, ele não é sustentável. De maneira que eu acho que, aprovando a PEC 241, o Brasil vai ter serenidade e massa crítica para, nos próximos anos, fazer reflexões, sobretudo no que concerne à saúde e à educação, garantindo que essas áreas continuem a ser mais capazes de atender quem mais precisa. Porque esse país ainda é um país muito desigual e não pode tratar todos igualmente. Precisa dar condição para as pessoas evoluírem, terem acesso à saúde, à educação, sobretudo. Além de outras políticas que a gente pode também discutir, investimentos em ciência, tecnologia, inovação, em segurança pública. Mas, pragmaticamente, eu vejo que nós precisávamos de um caminho para retomar o crescimento econômico. Porque sem retomada do crescimento econômico, sem geração de emprego e sem controle inflacionário, o país iria continuar piorando. E, diante disso, achou-se esse caminho. Espero que ele possa garantir controle de contas para que a gente possa baixar os juros. Baixando os juros, controle de contas significa o seguinte: controle de contas significa controle inflacionário. Controle inflacionário significa possibilidade para baixar juros. Baixar juros significa novos investimentos, novos empregos e retomada econômica. Eu penso que esse é o mecanismo que tenta ser utilizado, mas acho que a dose pode ter sido um pouquinho excessiva, sobretudo pelo momento de falta de credibilidade que tem o país. Mas eu acredito que o Brasil terá serenidade e massa crítica necessárias para adiante, daqui a alguns anos, voltar a discutir para ver se precisa flexibilizar um pouco o modelo. Então tá bom, governador. Obrigado aí pela sua entrevista aí, viu? Um grande abraço. Foi um prazer, Luiz. Um abraço para você. Até mais.